Maioral, no culto que mandei bem seguida aqui, Beelzebú e Lucifer. Abaixo estão todos os Exus. Não tem essa regra de coroado, espadado, batizado, fraudado, calçado, porra nenhuma. Exu é Exu. Em cima está Beelzebú e Lucifer abaixo. Depois todos os Exus que tiver, todos são iguais, todos têm sua força. O que vai diferir é o fundamento e as obrigações, tá entendendo? Para cada qual. É isso que acontece. Diferente de outros segmentos que tu fala. Esse Exu, qual é aquela palavra mágica lá que eu detesto, né? Doutrinado. Puta que pare, que coisa feia. Eita, se fuder. Ó, vou te falar uma coisa. Eita. A Quimbanda, do mesmo jeito que no culto de nação Umbanda, Exu é regido por Orixá. No culto Quimbandeiro, Exu é regido pelo demônio, tá entendendo? Eita, que medo. No meu caso, de Tata Caveira, eu tenho a regência do demônio próculo. Eita. E chega uma fase dos fundamentos que tu tem que agradar sim o demônio que tá ligado a mim. Vixe. Porque o demônio que tá ligado ao Exu, tu agradando ele, ele abre as portas pro Exu trabalhar melhor pra você, tá entendendo? Eita. Então ele vai dar a força e a prioridade pra que Exu exercer o trabalho determinado perante aquilo que tu tá precisando, tá entendendo? E Exu é regido por um determinado demônio, Padilha pro Beelzebú. E assim vai, Marabô, Porto Sataráquia. Só que cada qual com seu fundamento. É claro que o fundamento principal tem mais força. O outro tem a sua força e o outro tem a sua. Tá entendendo? Cada qual se dá com a força da sua obrigação. E a sua hierarquia é feita pela sua egrégora espiritual e pela hierarquia que tu decide que vai trabalhar. Então, seu Exu, o nome Tata Caveira representa para o senhor muita coisa? Puta que pariu, lógico que representa. Tu tá falando da minha essência, da minha roupa espiritual, cara. Teu nome representa alguma coisa para tu? Sim, senhor. Então pronto. Mas as pessoas dizem isso, né? Ele não é, o nome dele não é esse, é só uma roupagem. Então não devia significar muito. Tá sendo caveira, caralho. Pode me chamar de Tassiano Caveira. Tassiano Caveira? É. Mas isso quer dizer o quê? Por que esse nome? De onde vem? Vem da minha última reencarnação. E hoje eu trabalho na linha dos caveira. Tá certo. Essa regra é pra mim. Não é pra os outros caveira. Do mesmo jeito tem Zé Caveira, não sei o que caveira. Meu nome, tu pode falar se eu tá sendo caveira. Tata Caveira é a roupagem da falange de Exu. Tá bom. A gente fala um pouco sobre a encruzilhada. Alguns dizem que a encruzilhada é onde duas ruas se cruzam. Alguns dizem que é o meio do entrecruzamento dos pontos cardeais. Ou seja, se eu souber aqui onde nós estamos, onde está o norte, sul, leste, oeste, eu posso abrir uma encruzilhada aqui mesmo. O senhor se posiciona como a respeito desse assunto? Eu tenho a visão que cruzilhada é os caminhos, né, moço? Agora tu tá querendo dizer que tu vai abrir uma cruzilhada aqui, ia ficar difícil. Mas assim, se eu identificar onde estão os pontos cardeais, ali no meio, eu sabendo onde está o norte, eu deveria ser capaz de abrir uma encruzilhada ali. Não é assim, então. Tá se referindo em abrir um campo de energia astral, tu tá entendendo? Tá? Isso aí tu pode, se tu tiver o conhecimento e a permissão de fizer isso, Agora não vai brincar com fogo, tu vai se queimar aí, viu? Claro, claro. A encruzilhada é um campo de energia assim muito forte. Uhum. É onde se cruza. Lá tá os Exu. Depende do grau. Até outros tipos de entidade lá. É um campo de ligação, sim. Uhum. O astral. Se não é à toa, tem um lugar de muito trabalho, procurado pra fazer trabalho, feitiço, mão de porra. Se não podia ser em qualquer canto, qualquer calçada no meio da rua. A encruzilhada tem um ponto de força, sim. Que abre um campo pro astral, sim, senhor. Tem sim. Tá? Tá. Agora, tu não é nenhum bruxo, tu não é nenhum mago pra querer abrir um campo de força. Brincar de... magia com coisa séria. Essas coisas tem que ser muito bem. E outra, moço. Se tu não tiver a permissão, tu não vai ser mas nem é reconhecido pelos Exu. Ah, tem tá. Essa também? É lógico, caralho. Aliança. Aliança? Não adianta. Ah, não adianta. Tu tem que ter reconhecimento. Tá? Tu tem que ser reconhecido pelo povo de Exu pra poder lidar com ele. Tá entendendo? Sim. Não adianta qualquer um chegar e, ah, não sei o quê, vou pegar e vou passar a faca de fundo aí com tudo. Não vai ser. Teu ancestral não vai te reconhecer. Exu não vai saber qual que é. Isso aí não vai ter finalidade nenhuma, só vai te atrapalhar. Nossa. Igual vem gente aí que, ô, você blá. Às vezes o menino chama quer ajudar pra fazer. Uma obrigação, não sei o quê. Eles não falam nada, mas eu sei de tudo. É, na cabecinha deles tá achando que o eixo deles tá aqui, vai comer junto, vai fazer, eu vou fazer os meus pedidos também, ah, se fuder, fazer porra nenhuma aqui não. Não é? Não vai cantar aqui não. Mas o senhor não disse que a casa tá aberta pros outros Exus? É diferente uma pessoa chegar aqui, pedir uma autorização de querer fazer algum tipo de trabalho ou feitiço para determinado Exu. Vai sim, não precisa nem de eu estar aqui. Meu filho fazer aqui vai ser atendido sim. Sem incorporação, sem porra nenhuma. Tá. Agora chegar aqui no momento de obrigação, onde for chamado para ajudar, e na hora ter pensamento, achando que vai ganhar algum axé de Exu, é aqui pra tua. Ainda existe, seu Tatá, pessoas que acreditam que o espírito realmente estaria incorporado, mas não sabe ler os pensamentos e as intenções dela? É meio complicado isso aí, né, moço? Eu tô dizendo assim. É difícil tu chegar numa incorporação, numa pessoa, e falar, pô, o que que eu tô pensando agora? O que que eu tô fazendo isso? O que que eu tô fazendo aquilo? Não, claro. Porque tem duas energias cruzadas ali. Como assim? Tem duas energias cruzadas, isso tá sob a matéria de um corpo. Claro. Tá entendendo? Sim. Agora, tu chegar aqui, moço, de má fé, tu vai se fuder. Tá entendendo? Porque Exu sabe. Cada um que pisa nesse chão, o que, que vem procurar aqui. Tá entendendo? Certo. Se chegar um aqui pra duvidar, pra falar, já sabe de tudo. Os assentamentos tá aí. Tá? Aquele que pisar aqui de má fé, Exu sabe de tudo. Por onde meu filho anda, o que tá fazendo, o que que a pessoa... Esses dias veio uma aí. Não vê. Vê aí. É. Ele foi chamado para ajudar nos trabalhos. Só que ele vem achando que ia levar alguma vantagem nisso. É. Tá entendendo? E não vai levar vantagem nenhuma nisso aí. Ele vem na condição de ajudar. Agora, se ele chega aqui, não precisa nem ser pra mim. Se ele chega pro meu filho e fala, ó, eu posso trazer uma frentezinha pra agradar meu Exu e dar um corte pra ele, fazer alguma coisa do tipo? Pode trazer sim, pode fazer sim, tá? Desde que seja pedido autorizado, vai fazer e vai ser atendido. Agora chegar aí de bico calado, sorrateiro, achando que vai levar vantagem em cima dos trabalhos que estão sendo feitos aqui, não vai acontecer isso aí. Ó, não posso esquecer, caralho. Entendi agora. O máximo que ele vai fazer é limpar o chão aqui e depois ir embora. Palhaçada essa porra aqui. Claro. Pra que razões as pessoas procuram um Exu na Quimbanda? Não é pra razão que ela quiser, moço. Desde ajudar até destruir alguém. Pode ser sim. Pode ser. Aliás, o mais comum, né, é ninguém chegar aqui. Nem conhece Exu, não tem a mínima afinidade com o povo de Exu e quer saber de derrubar os outros, né, cara? Sabe por que isso? Por que isso? Porque a Quimbanda, Exu trabalha na sua natureza. E não tem esse contexto de bem e de mal que serve pra vocês. Tá entendendo? Sim. Então as pessoas muitas vezes, mas muitas vezes, não conseguem isso em determinada casa. Vem se aproveitar aqui de Quimbanda, onde esses feitiços podem ser feitos pra derrubar, pra ajudar, pra prosperar, pra abrir os caminhos. É pra tudo, né, moço? Uhum. As maioria das pessoas que vem pedir esse tipo de coisa não tem a mínima ligação com o povo de Exu. É no interesse próprio somente. É somente isso. São pessoas frustradas que não conseguem se virar, fazer do jeito certo acontecer e tem que usar desse jeito. Tá entendendo? Uhum, e muitos tomar no cu por aí, sabe? Uhum. Exu faz uma vez, ajuda a outra. Mas aí o cara chega toda hora, qualquer coisa quer resolver as picas dele, vai se fuder, cara. Depende, deixa eu pegar aí, vai tomar no cu. Enche o cansa, sabe? Uhum. É, e tem casa que faz sim. Uhum. Apesar daqui a gente tá num culto dependendo de Exu, uhum, qualquer trabalho pode ser feito. Mas meu menino já nem se pega muito com isso, tá entendendo? Não. Não pega não. Tem gente que quer vir aqui testar, fazer, ver se acontece. Eita. Mas se tiver necessidade mesmo, e tudo tem uma consequência, moço. Uhum. Tudo tem uma consequência. Se tu quer derrubar alguém, tu pode derrubar. Eu não tô falando de consequência pra tu. Uhum. Mas isso vai gerar uma consequência perante as pessoas que estão próximas àquela pessoa que tu quer atingir. E uma série de fatores outras, tá entendendo? Tu tem que analisar muito bem. Tu tem que analisar, ver direito. Se é o caso de fazer as coisas, Exu analisa também e vê como vai ser. Tá entendendo? Sim. Senão fica tudo muito fácil. E vai acostumar, né? Vai te dar aquela sensação de poder fazer as coisas, e poder afetar, e poder derrubar, e poder atacar. A maioria das pessoas pensa que é assim, Exu é pra isso, Quimbanda é pra aquilo. É. Mas aqui dentro pode se ajudar e muito, né? Muito pode ser ajudado. E a Quimbanda responde assim, é muito rápido demais. Exu trabalha rápido demais, né? Faz as coisas na sua essência, na sua natureza mais perfeita, profunda, imperfeita que seja, arredio do jeito que ele é mesmo e resolve as coisas. Tupi de Peixu, tu vai ser atendido, moço. Tá entendendo? Tô fazendo as coisas do jeito certo. Se você tiver o reconhecimento de Exu, ele vai te atender sim. Eu ouvi dizer em alguns lugares que quem não gosta do outro, pai de santo, um pai de santo que não gosta do outro, ele vai lá e tenta prender o Exu do outro pai de santo. Existe isso mesmo? A moça, te falar, pega um cem pra mim, por favor. Pega, senhor. Aqui, seu Exu. Isso aí é guerra de ego, caralho. É o quê? Guerra de ego. Garra de ego. Guerra de Guerra. ego, porra. Mas o que acontece? Pai de santo quer ficar testando as forças aí, ó. Demandando contra um, contra a outra. Aí vai tomar no cu. Que é isso? A verdade, nem gosto de pai de santo. Porque santo não é comigo. E Exu não tem pai. Eita, seu Exu. Você já viu o pai de Exu, moço? Não. Nem eu. Mas se alguém, por exemplo, ver o seu menino falar, ah, ele é quimbandeiro mesmo, vou pegar esse Exu dele aí, vou fazer uma magia aqui, vou prender esse Exu dele. E aí? Não. É que ele vai perder a puta que pariu que ele vai perder. Ele pode fazer magia aqui que só vai me deixar mais forte. Tá entendendo? Tem segmento que tu pode mandar porra que for. Não vai pegar. Só vai alimentar os fundamentos que tem aqui. Exu se alimenta do bem e do mal também. Pode mandar, tô esperando. Manda bastante, que é pra ele ficar bem forte mesmo. Pode acender, velho, de ponta cabeça. Pode enterrar a porra que for no cemitério. Puta que pariu, eu quero mais. Isso aí é antigo, já que eles fazem essas coisas aí. Tá preso nisso aí ainda. Isso são coisas muito pequenininhas. Quem manda é muito mais que isso, moço. Qualquer culto aí, segmento religioso é muito mais que isso. Tá entendendo? Mas acontece sim. Acontece. Acontece. Tu pode demandar contra o outro. Tu pode fazer um ataque. Tu pode ser atacado pra ver se corresponde uma defesa em você. Ou se acontece, é um monte. Mas sabe que eu acho que é isso aí? É tempo perdido. Nossa. Por quê? Porque sim, moço. Tem tanta coisa a mais pra agregar pra tu. Tá entendendo? Exu pode dar muito mais que isso. Do que ficar querendo amarrar, desamarrar, fazer acontecer. Segue o seu, faz só sua. Segue a sua caminhada, caralho. Não fica dependendo dos Exus dos outros. Meu menino aquele tá proibido de pedir ajuda pra qualquer outro. Que é isso? É, caralho. Não tem que ficar indo lá. Acabou essa porra aqui. Já tem. Vai fazer as coisas aqui. Aquele tá aqui nos Exus dele, acabou. Já era. Não tem mais. Não tem. Ah, porque o Exu, não quero saber, cara. Aqui acabou e já era. Tu tem o seu, tu quer o outro pra quê, porra? Tu quer fazer um trabalho com quem? Com o outro, Tiririco, Marabô? Tu faz aqui, ó. Qualquer Exu pisa nesse chão aqui. Tá entendendo? Claro, e o senhor faz o intermédio ali, intermédio. Se precisar, o menino tem autoridade de fazer com qualquer um. Qualquer coisa. Tá? E saiba no buraco que tu quer se meter. Tá? O bom é que ele não procurou um culto que bandeira. Não é pra tu ter poder, mas pra porra nenhuma. É a questão de tu se sentir bem. Afinidade. E se encontrar no segmento que tu quer. Seguir de verdade, caralho. Não é pra chegar. Não é mérito pra ninguém falar, pô, eu sou de Quimbanda, eu recebo, é Lucifer, eu recebo, é Belebo, eu recebo, é a porra toda. Cala sua boca, caralho, fica quieto no seu canto. Porra, faz suas coisas, isso não vai fazer você de uma pessoa melhor, menor. Fica quieto, porra. Tu tá achando que tu é especial? Quantas pessoas já passaram nessa terra? Tu tem ideia? Muitas. Quantas? Não sei. E tu vai ser especial é por quê, caralho? Cara, se liga, porra. Vai tomar no cu. Claro. Mas é uma pessoa que quer buscar a Quimbanda. Desculpa, eu não tô falando de tu, é meu jeito de falar. Mas pode falar de mim também. É, tu tô incluso. Né? Eu me incluo também. Esse, bicho. Eita. Então, e aí o pessoal procura a Quimbanda. Pois se não. Tu. Pois não. Tu quer tomar, subir, tomar água, não sei. Tu tô tranquilo. Tá bom. Opa. Então, tranquilo. Olha. O menino nem pra falar nada, nem pra descer nada. Só não tomo minha cachaça, que essa aqui é minha. É? Viu? Mas então, falar em cachaça, que efeito que teve ele jogar a cachaça em cima dele pro senhor incorporar? É. Encosta, né, cara? Tu não toma os seus banhos de erva quando vai pra sim, primeira. Sim. É banho de chu, é cachaça, porra. Cachaça com fumo. É, mas daqui a pouco o senhor vê todo mundo lá tomando banho de cachaça chamando Exu, e aí? Opa, pode tomar. Nas obrigações aqui de tomar banho de mieró, tomar banho de cachaça sim. Tem as ervas de Exu também, cara. Isso fortalece. Fortalece? É claro. Quais são as ervas de Exu? Pode ser mamona. Pode ser erva de bicho. Figueira é bom, hein? É. Oh. Erva forte. A maioria das ervas que tem espinho. Essas coisas aí, chuvosta. Tá? Pode ser amora. Tem tantas, né, moço? Tem. Opa. E a erva? Erva é fresca, hein? Não adianta tu tomar banho de erva morta, caralho. Erva seca, pô. Não, caralho. Erva seca, caralho. Tem que ser erva fresca, pô. Sim, sim. Tu faz essas ervas frescas, tá? E aí sim tem um sentido bom pra tu tomar seus banhos, fazer as coisas. Cruzar suas imagens, seus fundamentos. É pra cada qual, erva seca também, tu que quer fazer a defumação, pode sim ser bem-vindo e fazer sim. Tem dia certo pra colher a erva? Dia de Exu, pô? Pra Quimbanda, moço, não tem. É, são os preceitos, são os poucos, tá entendendo? É. Não tem essa. Se tu quiser tomar uma pinga e incorporar um Exu hoje aqui, não tem que ficar de preceito. Tem determinadas coisas que não são aceitas dentro do culto. Dentro do menino escolheu seguir um fundamento de Xambá, ele não tem um preceito certo. Se hoje ele tem que fazer uma obrigação, ele não tem que ficar sem fazer sexo, sem beber ou sem comer carne. Mas tem coisa que ele não pode fazer mais nenhum dia. Seja de obrigação ou seja de anormal, o que for, não pode. Tá entendendo como se chama isso? Axé de miséria. Isso não pode ter. Axé de miséria. Ele sabe o que é, não preciso falar aqui pra tu. Tá. Tá? E quem se iniciou também sabe. Claro. É lógico que sabe, né? O que fazer o juramento peixu. E ter sigilo das coisas, sabe do que tá se metendo, sabe o que tá fazendo. Agora vai querer fazer, pode fazer, caralho. Exu ajuda e atrapalha também. Ô, louco. É. Tu não vê que o garfo de Exu tem um bracinho pra cima e outro pra baixo? Sim. Então pronto. Um, ele dá uns tapinhas pra subir. O outro, ele dá 10 pra descer. É. Isso, Exu. Tem que andar. Eu não tô falando andar na linha com o Exu, tem que andar na linha com o Exu, mas tem que saber onde tá pisando, moço. Uhum. A gente gosta do preto no branco, uhum, ou do preto no preto, do preto mesmo. Então, para entrar na Quimbanda, faz um pacto. Eu não tô falando que é pacto, cara. Ah, o senhor falou do nome aí, mais bonito, mas... é uma coisa. Sei lá, um acordo com o Exu. É pacto, pô. Tu tem que jurar sigilo, ah, perante os fundamentos que tu vai aprender. Ah. Tá? Tá. Porque a Quimbanda é um culto solitário. São poucas casas de quimbanda aberta que tu vê por aí. Tá entendendo? Não se sai falando fundamento. Eu digo que isso não é só em quimbanda, hein? Fundamento não se fala, moço. Quem é, é quem pratica, sabe. Ele tem que praticar. Tem? É claro, cara. Tu só vai ficar o quê? Conhecer, saber das coisas. E a prática no dia a dia? Tu tem que praticar. Então. Tem que praticar assim, senhor, porra. Ah lá. Senão tu vai aprender com... esse aqui quebra a cabeça aqui. Quebra? É lógico. É assim que aprende. Que exemplo de quebrar a cabeça que tem? É querer fazer uma coisa e não saber e tem que consultar o senhor. Isso aí já parou. E fazer as coisas por ele mesmo sem consultar, eu acho que aqui, eu acho que ele vem num lugar e faz. Não é bem assim, cara. Praticar é fazer aquilo que tá dentro do certo, dentro do culto que tu tá praticando, uhum, e faz. Tu vai ter dificuldade fazer sozinho, vai ter dificuldade. Na segunda vez vai ser mais fácil, na terceira mais ainda. Uhum. Sempre vai ser difícil, mas vai melhorando. Chega uma hora que tu já tá com a prática boa. Aquilo já não é um problema mais pra tu, tá entendendo? É. E tu vai conhecendo, tu vai pegar na mãe de fazer as coisinhas, confiança. Já não é mais aquele bicho de sete cabeças. Tu vai estudando, tu vai conhecendo, tu vai praticando. Porque o conhecimento é bom, mas tem que pôr em prática, sabe? Sim. Se tu compra uma bicicleta que vale muito, a melhor delas, se tu deixar na corrente, que graça tem. Tu tem que sentar em cima e pedalar nessa porra. É. Dá os caras, vai em frente, tá? Exu sabe que tu tá com boa intenção. E vai te ajudar na caminhada. Pra fazer as coisas do melhor jeito. E acredita que vai dar certo, viu? Se a pessoa chega pro senhor e fala, lhe ofereço dois cabritos, pra eu ter aí um resultado bom na minha empresa. Me oferecer dois cabritos? Dois cabritos. Então tu tem certeza que tu vai me oferecer isso? É, vamos dizer, é um exemplo, a pessoa chega pro senhor e fala isso. Então tu vai ter que me dar dois cabritos. Fala. Eu posso até fazer sem tu me dar antes, mas depois que eu fizer, tu vai ter que me dar. Eu tô falando sério, caralho. Não, a pessoa já dá antes, já. Vai fazer, pô. Ah, e aí o senhor faz acontecer? Fica o papo, filho. Mas se fosse assim, não precisava se esforçar nas empresas, bastava procurar Exu. Olha, moço, o Exu vai fazer acontecer sim. Mas tu não vai dar dois cabritos pro resto da vida e vai ficar mijando água quente, jogando dinheiro pro alto. Ué, por que não? Já fez o cumprido? Fez o cumprido pra aquele determinado assunto. Ah. Tá entendendo? Sim. Se tu tá no sufoco, vai recorrer à ajuda de Exu. É. Até meu menino faz isso. Eita. Não tô falando que tá cabrito, não tô dando nome aos bois. Mas ele vem aqui, faz obrigação, Exu, eu preciso disso e daquilo. É. Me ajude nessa caminhada, me dê caminho nisso. É. Se ele fazer essa obrigação e pedir em cima daquilo que ele está pedindo, ele vai ser atendido, sim. Vai ser atendido. Tá entendendo? Sim. A gente vai recorrer a ele e correr atrás daquilo que ele está precisando. Isso qualquer Exu, seja de Quimbanda, seja de Umbanda, tá entendendo? Sim. O que tu pedir, nós sai correndo atrás para resolver para tu. E nós vai resolver. É. Tá entendendo? Se tu quer uma coisa de emergência, com muita emergência, tu fala, Exu, tô dando isso. Assim que eu for atendido, eu vou te dar esse presente aqui. Tu faça, tu foi atendido, tu traga o presente e faça. Não é uma culpa, ninguém tá te pedindo nada, mas é assim que funciona, moço. Tá entendendo? Sim. Não fica, ah, eu tô com um pendente, eu tô preso na queixa. Não tem nada disso, tá entendendo? Porque é assim que funciona. Tu dá, tu recebe. Tu recebe, tu dá. É assim que funciona. Agora não é, pô, é tudo que eu vou lá, é na Quimbanda, que é, pô, é empresa, né? É, caralho. Nós vai dar uma fuga, nós vai tirar, nós vai ajudar, nós vai fazer acontecer. E faz sim, viu? Faz. Faz, caralho. Lógico que faz. Tu quer, tu tá pedindo uma necessidade, é assim que funciona. Eu vou, tô pedindo uma, preciso de uma necessidade para um determinado assunto. Enche o tiriri pra me ajudar. Eu tô falando que tu não vai fazer tu pegar um bode e passar a faca, tu não vai adiantar, moço. Não. Não vai, é claro que não, caralho. Que fundamento... O sangue é o mesmo, pô. É, é o mesmo, caralho. Que fundamento vai ter isso? Hã? Que reconhecimento tu vai ter perante Exu? É. Agora, se você chega uma pessoa que já tá iniciada no culto que mandei, já tem autorização, já tem reconhecimento de Exu. Tu quer falar, vou te dar um exemplo, meu filho. Vamos ver. Eu tô precisando dessa necessidade para fazer isso em determinado assunto que me ajude nisso. Vamos fazer isso? Pô, tá, pode fazer isso, falar com a caveira, chama a caveira, vou entrar a caveira vai auxiliar. Para quem você pode direcionar. Não precisa nem estar eu inteiro, eu já falei. Chega aqui com o menino, faça as coisas direito. Isso vai ser direcionado para aquela entidade que pode resolver o mais rápido possível a sua situação. Tá entendendo? Sim. E vai ser feita a obrigação em cima e vai ser atendido. Tá entendendo? Tu vai ser atendido, moço. Com certeza tu vai ser atendido. Exu trabalha muito rápido. Tu vai ser atendido. Mas Exu não vai ficar pendente aquilo que você fez pra ele pro resto da vida. Ué, você já fez, entregou lá os cabritos, a empresa deu certo, acabou. Não tem mais nenhuma ligação com isso. Deu certo, mas ah, mais pra frente, daqui uns anos, aparece outro problema. Ah, mas eu dei os cabritos, foda-se, tu deu os cabritos pra aquele determinado assunto. Sim, entendi. Tá entendendo? Sim. Se tu quer recorrer de novo a uma ajuda espiritual do povo de Exu, tu vai chegar, vai ser conversado, vai ser analisado aquele determinado assunto que tu quer fazer e vai ser tudo gerado um novo contexto em cima daquela situação que tu precisa. Se for para ser feito o trabalho, a tua obrigação, pode ser feito sim. Vamos fazer, vamos ver o melhor jeito possível de correr atrás disso para você e para te ajudar naquilo que tu tem necessidade. A gente vai trabalhar em cima disso. Porque Exu trabalha para isso. Exu trabalha para abrir as portas, para abrir os caminhos, para melhorar, para dar fartura. Em todos os sentidos. Tá entendendo? Certo. Tem um ponto que diz assim: quem não paga para Exu, Exu dá e torna, tira. Ou seja, se a pessoa não paga, e aí? Promete, ó, seu Exu, prometo isso, o senhor realiza, o senhor vai lá e realiza. E aí ela não faz nada. O ponto tá certo, o Exu vai e tira. Mas não vai tirar só aquilo que deu, ele vai tirar muito mais, cara. Isso. Ele vai tomar no cu, vai tirar até as suas calças, tu vai se fuder, viu? Pode ficar esperto aí. Ô moço, isso aqui é falta de caráter. Como é que tu chega? Não é só peixe, não, pra qualquer pessoa. Que tu fala uma coisa, tu olha no olho da pessoa e dá a sua palavra e não vai cumprir. Que porra de homem é você, caralho? Vai tomar no cu, porra. Isso aí não se faz, não é só com Exu, não. É, realmente. Tá entendendo? Sim. Mas com Exu tu vai dançar, é bonito. É, tu não vai nem a dançar, tu vai capotar, caralho. Mas se ele for atrás de uma religião que proteja ele depois? Depois que ele se fuder para proteger. Entendi. Então não tem como fugir daquilo que você abriu o compromisso. Ah, não pode, não tem como, moço. Uhum. Sabe? É. A tua palavra, tu tá pondo a tua palavra ali. É. Como é que tu vai pôr a tua palavra e não vai te cumprir com aquilo? Sim. Sabe? É. Eixo não é um ser humano otário. Que tu tá. É, tô falando a verdade. Sim, sabe? Acontece. Sabe? É, mas. Vocês fazem o que quer. Depende da pessoa. Tu deita e monta e senta em cima e samba e rola. Não é bem assim não. Ó. Tu fica esperto, não tô falando tu, quando eu falo tu. Sim, entendo. No contexto geral, assim. Da pergunta que você fez. Isso, isso. Não é bem assim, caralho. Tá? Uhum. Não é porque tu não é da Kimbanda, tu não é de um culto aí ligado a qualquer entidade, que tu chega aí, faz o que quer e vai sair. Tu vai aonde? Tu vai pedir proteção aonde? Fala pra mim. Vamos dizer um exemplo. Eu entro, o pastor me protege. Pastor? Ainda mais pra ele te fuder, te roubar suas calças e sua mulher aí junto, vai te proteger porra nenhuma. Que isso? É isso, cara. Eu vou pra igreja então, o padre me protege. O padre vai te proteger? Pode te proteger. Mas dentro daquilo que tu cumpriu com o Exu e não fez, ele não vai te proteger não. Claro. Não vai ter boi. Não vai ter conversinha. Claro. Tu vai lá tomar pedra, ele vai jogar, vai pôr água na. Vai pôr a mão na sua cabeça, vai falar show, show, show, show, caralho, tu vai se fuder, cara. Meu Deus do céu. E quando a pessoa diz assim, você tá vendo por que não procura Exu? Porque Exu ajuda, abre o caminho da gente, mas depois na hora que tá indo tudo bem, eles fazem a gente cair pra gente ter, dar mais coisa pra eles de novo. E aí vira um ciclo vicioso isso daí. Exu é traiçoeiro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não é bem assim não, viu? Ah. As coisas não funcionam bem assim. Tá entendendo? Sim. O menino, vou te dar um exemplo. Pois não. Daqui, da casa, do segmento. Ele tem a obrigação, sim, de fazer anualmente as obrigações dele. Eu não preciso dar quantidade e valor do que é. Mas ele tem que fazer. Certo. Tá? Certo. E não é que vai passar o tempo, a gente vai falar agora aumentou. Porque o bagulho não tem inflação nessa porra. Tá entendendo? Certo. Mas o que é feito, o que é certo para um segmento, é o certo. Agora, tu não se enfia numa toca que tu não conhece para fazer diferente. Tá entendendo? Se a obrigação aqui é uma vez por ano. É. Seja feita uma vez por ano. Se é duas, é duas. Aí tem, tudo tem seu tempo, tudo tem sua regra. Tá entendendo? Exu não vai ficar passando rasteira pra tu tá sempre dando pra receber. É, e aí? Tá entendendo? Não tem isso aí não. É preconceito também? Não é preconceito, é falta de informação, não sabe nem o que tá falando. Tá? Claro. As pessoas dizem assim, não, na Kimbanda então nem se fala, mas na Umbanda você chega lá, você pede, Exu me ajuda na minha vida. Ele fala, ajudo? Fala, ah, me entrega e a gente faz, tem energia e faz acontecer. Daí diz assim, aí ah, agora começou a dar mal na minha vida porque aquela entrega já venceu, eles já estão querendo outra e estão passando rasteira. O senhor está dizendo que isso não existe. Não vou falar que passar rasteira, mas vence sim, cara. Tudo vence nessa porra? Sim. Porque não vai vencer. É. Hã? Sim. Seus documentos vencem, suas contas não tem prazo também? Tem. É assim que é, cara. A gente ajudou naquele setor lá. É. Então pronto. É a base da troca, moço. Toma lá, dá cá. Agora tu não vai me dar isso, vai querer um mar de rosa pro resto da vida, que não é assim que funciona. Sim. Mas o senhor não vai me fazer cair pra poder dar de novo, né? É isso que o senhor tá explicando. Só pro senhor ter de novo. É diferente, moço. Sim. Não é bem assim, a chuva vai tombar tu, pra tu me ficar me dando um monte. Uhum. As aprovações da sua vida tu vai passar. Não adianta tu pensar, Exu que tá me pregando uma coisa, ou é aquela entidade, ou é isso. Ó, o que tu tem que passar, tu vai passar, tá? Você pode ser posto à aprovação, sim. Pode sim, tá? Sim. E vai ser posto sim. Vai. Vai ser posto sim para ver até qual é o grau que seu pé tá firme. Tá? Tá. Até quanto tu quer levar adiante isso aí. Tá? Uhum. Meu filho passa pelas dificuldades. Por simplesmente escolher um segmento que ele quer ter ou seguir. Tá entendendo? Sim. Mas como eu te falei, Kimbanda é um culto de resistência. E vai ter que ter uma resistência. Vai ter que ser seguido à frente. A cabeça não vai ter que abaixar, não. E pode acreditar que vai dar certo lá no final. Mas agora essa história, Exu para de dar pra tu dar mais pra ele. Exu vai tirar pra tu dar. Não é bem assim, não. Opa, pera aí. Quem que é esse caráter da história, né? É muito fácil pôr a culpa em nós. É isso. Claro. Na real, é o mais comum que tem, né? É o mais comum. Pôr a culpa nos outros. O problema nunca tá com você, né? Realmente. Só abrindo um parênteses, o senhor tem uma caveira ali, aquela caveira de verdade mesmo? É de alguma pessoa que já viveu? Ó, os fundamentos de verdade que estão aqui, só no meu assentamento mesmo. Entendendo? Sim. Só ali. É as coisas da natureza exata. Se for pra ter, é lá que tá. Tá entendendo? Entendi. Que se fosse pra você, tava lá. E tem sim lá. Tá entendendo? Sim. Tem as coisas certas. Tá. Mas tu tem sua regra. Não vai lá abrir uma catacumba e sair com a cabeça do outro lá que tu vai tomar no cu. É, claro, caralho. Já aconteceu isso? Ô. Oh, eita. Menino mesmo teve um problema com isso. Como é que foi? Ele tem as ideias brilhantes dele. É. Ele vai dar risada. É, caralho. Ideia brilhante. E depois sabe pra quem é o caveira, cara. O caveira é a puta que pariu. O caveira tá aqui pra te defender das coisas que te jogam em cima. Agora, se tu foi lá e roubou a cabeça do ciclano, do fulano lá, eu quero que se foda, tu que resolva, caralho. É. Tá? Se tu quer pegar, tu quer saber. Pergunta pra Exu se é pra ter ou não. Tá? Debilidade. Se é pra ter, vai ter sim. Põe aí que Exu tomar conta. Egum, o reino não vai ficar. O que é do caveira, já era. Se eu falar, pode trazer. Pode trazer. Mas tem que ter autorizado. Tem que ser conversado. Tá? Claro. Não é assim não, ele vai comprar a briga. Com sete catacumbas, com Exu Omulu e com a porra toda, hein, caralho. Eita. Ele não vai me pôr lá pra defender, eu quero que se foda e que se vira, caralho. Ué, mas ele não colocou toda essa firmeza do senhor, alimenta todo ano, daí tem uma encrenca com seus sete catacumbas, o senhor tira da reta? Mas quem mandou ele comprar a briga com catacumba, caralho? Tá bom? É. Tem que pedir pra mim, se eu falar pra trazer. Pode trazer. E o Egum vai aceitar também vir trabalhar com a caveira aqui? Hã? Quero saber disso aí. É. Hã? Ah, ele não decide por nós, moço, tá entendendo? É muito esquisito, é. É muito contraditório fazer isso aí. Tá? Claro. Tu pode trazer? Tu pode pegar sim. Tem os ossos lá que é meu. Aí já é meu já. Já. Eu já dominei. Tá lá comigo, já era. Ixi. Não tem mais. Tá? Mas é diferente. Tu chegar lá e violar e pegar por vontade própria. E sair andando, tu vai arrastar o Egum aqui pra tu. Tá? Essa aqui é. Tu tem seus fundamentos, tá bom? Tá. Claro, claro. Ideia brilhante. É, deixa eu continuar com essas ideias. Mas ele aprende com quem não entende mais, né? Às vezes nem é ele, né? Aprendeu já era, mas já era. Aí se for trazer, vai entrar direto pra cá, hein, caralho. Não ficar moscando, rodando com essa porra aí, não. Já traz pra cá, põe ali que já era. Eu tomo conta, quero ver aqui. Eita. Mas isso é feito assim, quando a pessoa recém desencarnou. Ou tem o tempo certo? Ô moço, eu já falei pra ele, tu quer, vai pôr os ossos, vai. Tu vai achar, tu vai chegar lá, tu vai pegar, tu não vai precisar abrir e violar. Vai estar lá. Serviço mal feito, desumação dessas coisas. Tem osso sim lá no cemitério. E tu vai pegar. E venha direto pra casa de Exu. Nem entre na sua casa, mas nem pense nisso. E não passe em nenhum lugar onde pode ter vínculo com tu. Traga direto pra cá. Deixa na frente de Exu. E não mexa mais no dia da obrigação. Você faz o que aconselhar tu fazer e coloca do jeito certo. Tá entendendo? Claro. Mas não tô falando que é pra sair por aí pegando. Tudo tem dono. Tudo tem dono. É claro, caralho. É. Tu vai lá, bom, abrir o bagulho e sair com o coco do cara lá e trazer por aí, fudeu pra tudo. Claro. E como é que é? Então, essas magias assim de feitiço que as pessoas fazem contra os outros que usam ossos ou coisas do cemitério, eles pedem permissão pro chefe do cemitério? Como é que é? Só o Exu deles dá conta? Pega mais um fumador aí pra mim. Sim, senhor. Faz favor, moço. Pode deixar. Ou não é bem assim? As coisas não é bem assim, tá entendendo? Muitos fazem o que acham que é. E faz, tem que fazer, que é como isso aí. É pra impressionar, é pra fazer a porra toda. Tá entendendo? Mas não é bem assim que funciona, não. Ah, você achou. Tá entendendo, moço? Isso é coisa séria. Fundamento é fundamento. Eu não me já disse fundamento. Tá. Alguns, às vezes, para reforçar a mediunidade... Pega o cepo para mim, por favor. Sim, senhor. Algumas pessoas, para reforçar a mediunidade, às vezes, são recomendadas passar uma noite dentro de uma catacumba. O que o senhor tem a dizer a respeito? Não tenho a dizer nada. Olha lá, Sérgio. Eu não tô nem aí com isso. Quer morar lá? Mas isso depende da linha de quimbada que ele segue. Se quer fazer deitada na tumba. Tem isso. Não, cara. Quer fazer dentro. Sim. Tem sim, claro que tem, cara. Isso tem um fundamento também. Lógico que tem dentro do fundo, dentro do segmento que eles fazem lá. Claro. Tá? Tem sim. Meu menino já dormiu aqui na esfera aqui, sem problema nenhum. O que, que é uma esfera? Esfera é aqui, a casa deixou aqui, cara. Ah, mas esse daí, claro que é um dorme, pô. Quero ver dormir dentro da catacumba. É, também quero ver. Cara, tanto lugar pra dormir, vai dormir na casa da... Mas é dormir, é fazer a deitada, né? É, fazer a deitada, né? Dentro do segmento é importante. É que assim, moço, eu vou te dar um exemplo. Quando tu faz a obrigação de santo, tu fica recolhido lá, dormindo no quarto de santo. Isso. Aqui na quimbada é a mesma coisa, tu dorme aqui no pé do assentamento de Exu. Quando for iniciado. Pra vibrar com as energias. Pra Exu encostar, ficar perto mesmo. Ah, tem que ser, vai fazer, se precisar faz sim, não tem problema não. Meu filho, quando ele quer uma intuição de Exu, seja por sonho, seja por outra coisa, ele arreia aqui e deita aqui no pé de Exu e dorme aí. Assim tá mais frio, tá encostado aí. É. Claro. Não tem que ter esse preconceito, ah, Exu, eu, é, Exu vai dormir lá, vai fazer sim. Tem os fundamentos. Tudo tem seu direcionamento. Tá. Mas acontece mesmo. Tem culto que nem faz deitada, um catacumba, um monte de coisa. Eita. E depende sim, se precisar de um fundamento, pegar osso, essas coisas lá atrás, vai fazer. Tá entendendo? Isso não é só que bate um monte de segmento que tem por aí. Tá? Tá. Senhor Zata Caveira, o senhor já teve alguma desavença com outro Exu? Depois que seu menino se iniciou na Quimbanda? Eu não posso dizer com o Exu, né, moço? Eu não tenho desavença com o Exu. O que acontece é que há desavença entre vocês, né? É. Tá? O menino bateu de frente, um monte de gente veio falar. Eu não tenho culpa de nada, eu só tô olhando. Eu fico olhando. Eu fico olhando e fico pondo a força nele. Pra ele resistir e levar à frente. Porque tem mãe de santo que vem falar, tu é filho desse orixá, tá cabelo não é desse orixá, eu tô é cagando pro orixá. Tá entendendo? Eu sou Exu do menino, acabou. Não vem pôr outro nome aqui. Não adianta que tu é daquilo, fala isso. Quem tá na coroa aqui é esse aí que tá. Tá caveira. É, fica aí cantando ponto, rodando pau de Exu. Quem vai descer? Tá caveira. Vai se fuder, caralho. Claro, claro. É o senhor que vai chegar. Porque é que acontece, tem segmento, que esse quer te dar o Exu, que tá ligado com o seu santo. Quer te dar o Exu, que tá ligado com aquilo, que tá ligado com isso, que tá ligado com aquilo, a porra toda. O moço acabou. Se tu tem seu santo ligado na sua cabeça, pode acreditar que do lado que manda ele, do lado de Exu, do lado negro, tu vai ter aquele Exu que te rege também. E não tem nada a ver com sangue porra nenhuma. Senão ia ficar uma coisa muito pequenininha desse tamanho. Até mesmo qualquer culto religioso. Seja de nação de Umbanda. Tu é filho, vamos supor, tu é filho de Xangô. Tu tem que receber Giramundo, Marabô. Por que tem essa regra besta? É. Pra que isso? Claro. E Oxalá você tem encruzilhado. Não necessariamente. É. Não tem essa regra. Ia ficar uma coisa muito restrita. Sim. Todo mundo quer de Oxalá. Vai ter que trabalhar com seu sete encruzilhada. É. A espiritualidade é mais que isso, cara. Sim. Algum seu tranca. Com um beijinho, seu tiriri. Claro, claro, entendo. E vocês seguem a lei do embaixo, é assim? Como assim? Dizem que tem a lei dos orixás e Exu segue a lei do embaixo, ou seja, o superior de vocês não vai para cima, vai para baixo. Quem está mais acima do senhor é uma entidade mais densa, com maior poder de atuação acima, na escuridão. Maioral, no culto que manda ele é seguido aqui, Beelzebú e Lucifer. Abaixo estão todos os Exus. Não tem essa regra de coroado, espadado, batizado, fraudado, calçado, porra nenhuma. Exu é Exu. Em cima está Beelzebú e Lucifer abaixo. Depois todos os Exus que tiver, todos são iguais, todos têm sua força. O que vai diferir é o fundamento e as obrigações, tá entendendo? Para cada qual. É isso que acontece. Diferente de outros segmentos. O que tu fala? Esse Exu, qual é aquela palavra mágica lá que eu detesto, né? Doutrinado. Puta que pare, que coisa fica. Se fuder. Então é assim, né? de nobel, de spaifa. Esse é o chefe avançado, esse é coroado, que é espadado. Esse aqui, chefe de fada, chefe de legião. Aqui mano, não tem isso. É Beelzebub, Lucifer, abaixo estão todos os Exus. Tá entendendo? Sim. Todos os Exus. Uhum. Igual, na mesma força. Agora vai depender do fundamento que tu traz. Aqui tem João Caveira, Maria Padilha, Bombagira Rainha e Tata Caveira. Só que cada qual com seu fundamento. É claro que o fundamento principal tem mais força. O outro tem a sua força, uhum, e o outro tem a sua. Tá entendendo? Cada qual se dá com a força da sua obrigação. E a sua hierarquia é feita pela sua egrégora espiritual e pela hierarquia que tu decide que vai trabalhar. Uhum. Tu pode pegar e pôr Exu Tiriri de chefe, Exu Marabu zelador, sete encruzilhada, minha parceira. E tu vai formar essa corrente. E tu vai fortalecer essa verdade que tá. Então tu vai ter como chefe seu Tiriri, Marabu passa a ser seu zelador, e sete encruzilhada é a parceira do seu Exu principal. Onde o Exu principal é o chefe perante a sua egrégora espiritual na sua casa, tá entendendo? Mas Exu, todos têm a mesma força. Se tu quer dar um maioral, no geral, quimbandeiro, você pode pôr Beelzebú. Entendi. Que é o pai e a mãe de todos. É. Ele não tem sexo. Ele não tem denominação. O senhor não falou sobre Ashtaroth e Asmodeus, por quê? Dentro da Quimbanda eles não são cultuados simplesmente. Tu tava falando o nome de Beelzebú, Ashtaroth, é. Asmodeu, nome de demônio. Aham. Uhum. Entendeu? Tem Quimbanda. Ó, vou te falar uma coisa. Eita. A Quimbanda, do mesmo jeito que no culto de nação urbana, Exu é regido por um orixá. No culto quimbandeiro, Exu é regido pelo demônio, tá entendendo? Eita, que medo. No meu caso, de Tata Caveira, eu tenho a regência do demônio próprio. Eita. E chega uma fase dos fundamentos que tu tem que agradar sim o demônio que tá ligado a mim. Vixe. Porque o demônio que tá ligado ao Exu, tu agradando ele, ele abre as portas pro Exu trabalhar melhor pra você, tá entendendo? Eita. Então ele vai dar a força e a prioridade pra que Exu exercer o trabalho determinado perante aquilo que tu tá precisando, tá entendendo? Entendi. E Exu é regido por um determinado demônio, Padilha pro Beelzebú, e assim vai, Marabô, Bodo Sataráquia, Exu Caveira, Sergulate, agora tu quer falar de nome de todos aí, puta que pariu. Não, se você diz, o senhor sabe quem que é? Eu sou ruim de matemática, principalmente me decorar. Uhum. Não vou saber te falar de não, moço. Entendi. E por que que às vezes as pessoas... Pode saber que tem um dele lá também. Que isso? Tu quer dar uma gradinha pra ele? Não, eu digo assim porque a gente tem a ideia que a gente é espírita também, né? Que o Exu da gente que é espírita é sempre supostamente mais evoluído que os outros. Oh. Já é. É que espírita enfia o evangelho no cu e caga a luz nos outros. Né? Como é que é? O pior preconceito que o espiritismo kardecismo deixou, que o espiritismo kardecismo deixou para os outros foi o preconceito. Essa é a herança, é a melhor herança que ele deixou. O preconceito. Onde o preto é inferior e o índio é inferior. É. Ué. E tem gente de Umbanda que fala que também queixo tomar sangue é inferior. É. E aí? Como é que o senhor responde? Isso aí é herança dos malditos. É a herança boa, se tiver preconceito, puta coisa, tanta coisa perdão, ele dá um preconceito nos outros. Sim. Aí ele fodeu o cu mesmo. Entendi. Mas olha, seriamente, todos nós que trabalhamos na Umbanda temos a honra de dizer que o meu Exu não faz o mal. Mas não, o meu Exu não faz o mal, moço. Não adianta tu pedir da boia, da galinha, da carneira, uma porra que for da cambalhota, não vai fazer o mal, não. Entendi. A Umbanda, o Exu tá lá, ele tem que seguir ali que tá na Umbanda. Ele não vai fazer o mal. Não tem essa. Uhum. Não tem como. Exu tá dentro daquele segmento. Não adianta tu pedir. Ele tá limitado às regras da lei umbandista. Uhum. Paz, amor e caridade. Muitas umbandas ainda seguem a doutrina cristã. Uhum. Não adianta tu pedir pro Exu. O Exu tá lá, ele vai te defender com as garras e dentes. Uhum. Para tudo aquilo que acontecer com tu. Mas não adianta tu pedir para atacar uma pessoa que ele não vai te atender. E não adianta tu falar que ele não tá atacando, que ele não é Exu. E não adianta o outro falar que o Exu que ataca não é Exu também. Não tem essa. Cada qual segue sua linha. Não adianta tu falar. Ah, aquele tranca-rua que faz feitiço para derrubar não é tranca-rua. Aquilo lá é o quirumba. Usando o nome do tranca-rua. Vai tomar no cu, tranca-rua não. O bando não vai atacar. Na quimbanda, se precisar, ele vai atacar sim. Ah, não adianta o cara falar, pô, fui lá falar com a Padilha, ela não quis amarrar lá na Umbanda pra mim. Aquela lá não é Padilha. É a Padilha sim. Na Umbanda ela não vai amarrar. Vai tomar no seu cu que ela não vai amarrar. Se precisar amarrar, ela vai amarrar em outra casa que não esteja presa essa regra, tá entendendo? Mas dizem que quando no espiritismo a gente aprende que quando alguém faz o mal, o espírito para de evoluir. Mas cada qual fundamenta em sua regra, caralho. Mas aí no mundo espiritual, se o senhor faz o mal para alguém, o senhor não cai de evolução? No segmento de Kimbanda Xambá não existe isso, não. Não. Porque é um segmento que vem da magia. Uhum. Universal. Que não carregam essas coisas de lei de causa e efeito. Aqui em Banda Derivada de Magia Universal. Não existe a lei da causa e efeito como tem em outras doutrinas, ou até mesmo em outras quimbandas. Claro. A gente chegou aqui no final desse outro encontro. Como é que o senhor está sentindo aí o mundo astral? O que o senhor autoriza fazer? Vamos gravar uma hora com o senhor e depois tem o zelador, né? Não sei se a gente podia falar com ele. Amor, se tu não quiser gravar, tu não grava, mas eu vou ficar mais aqui um bocadinho, fumar meu charuto. Não, claro que eu quero. Se o senhor vai ficar mais, quero prender mais, pô. O senhor pode ficar mais uma hora? Até amanhecer, só pega mais um cepo pra mim. Tá bom. É. Então, peraí. Só passa aí uma mensagem final, então, explicando um pouco pra gente sobre essa adaga que o senhor tem na mão aí. Essa adaga aqui não é minha, é adaga do meu filho. Deixa eu mostrar. Essa aqui foi a faca. Tô vendo já. Consagrada pra ele. Pra fazer o quê? As obrigações. Entendi. O que for necessário. Em nome de Exu. Em nome da Kimbanda. É a faca que ele usa para fazer qualquer obrigação que ele precisar. De corte, de abertura de caminho, uhum. De defesa de ataque. Qualquer coisa que ele precisar, essa faca já vai ser reconhecida por Tata Caveira, por qualquer ancestral. Esteja ligado ao culto que mandeiro. Tá certo. No outro bloco, eu gostaria que o senhor começasse respondendo se o fato de ele aceitar trabalho para maldade e o senhor pegar e fazer e dar conta mesmo isso acontecer, se a hora que ele morrer ele não vai para um brau ou não vai para o inferno. Ah, mas daqui a pouco, peraí, daqui a pouco o senhor... Só eu vou responder agora. Tu pode distribuir balinha de jujuba que tu vai para um brau, fio. Que isso? Então pode andar de cor de rosa, dando cesta básica aí que tu vai tomar no seu cu, lá no brau. Ô, senhor Tata Caveira, por que que o senhor diz assim, o senhor compara uma pessoa que faz o bem a vida inteira com outra que aceita trabalho para maldade dentro de um terreiro de Quimbanda e o Exu faz e acontece, dizendo que os dois vão parar no umbral igual? Como assim? Mas faça só pergunta de novo, eu não entendi não. Por exemplo, quem pratica o mal, ou seja, aceita trabalho para maldade e o Exu faz acontecer, eu digo assim, não vai parar no umbral? O senhor falou, todo mundo vai parar no umbral. Não é injusto isso? Injusto por quê, caralho? O outro fez o mal, o outro fez o bem. Os dois vão parar no umbral. Ai, moço, ai, tu vai tomar no cu, tu se liga. Tô falando. Você, na sua inocência mais pura, tu acha que tu é só bondade? Não. Tu é só bonzinho? Hã? Não. Vai buscar lá no teu fundo. Você mija água benta, caralho? Não. Então pronto, caralho. Isso. Não é porque tu pede o mal dos outros, que é só por isso que tu vai parar no umbral. É muito mais além disso, sabe? Às vezes tu nem percebe, mas no seu, no dia a dia, no decorrer da sua caminhada, sabe? Sim. O que pode não ser bem pra tu, o que pode ser bom ou mal, independente desse contexto que vocês pegam, já não está de acordo com a lei espiritual, tá entendendo? Claro. E tu vai parar num umbral, não digo que tu vai ficar lá 100 anos, 5 anos, aí vai das suas consequências, o que for necessário. Mas tu não vai pensando que tu vai morrer. Vai ter um tapete lá cheio de rosa formosa pra você chegar no céu. E uma cama branca desse tamanho pra tu deitar, não. Tu pode esperar que vai vir ao teu também. Eita, seu Exu. Mas se é assim, se as pessoas, por exemplo, não acontece. Tu vai se fuder, tu vai ficar pedindo maldade pros outros. Pra Exu. Tu vai tipo num ciclo negativo, caralho. É um ciclo negativo? É lógico, cara. Tu vai ficar pedindo maldade pra Exu. Tu vai viciar o Exu aí. Eita. Tu vai viciar seu Exu. Aí tu vai pedir uma coisa boa e não vai fazer não, hein? Que isso? Tu vai viciar só na maldade, caralho. O Exu tá onde ele tá chamado, onde ele é chamado. Tá? Tu vai viciar aquele espírito na crueldade. Em feitiço ruim. Tá entendendo? Sim. Ele só vai atender esse tipo de coisa. Eu não falei pra você há pouco tempo atrás. Falou. Que eu não trabalho muito por financeiro. É. Mas se me colocar nesse ciclo, eu vou desenvolver, vou passar a trabalhar. Exato. É a mesma coisa, cara. O senhor disse que não trabalha no financeiro, no final a gente nem perguntou no que o senhor trabalha. Aí meu filho pede muita ajuda nessas coisas, né? Ele não tem o costume de... Tá entregando. Tem a função aqui, caralho. Sim. Eu trabalho na defesa, né? Eu trabalho na defesa. Certo. Mas sem pedir financeiro, eu vou correr atrás. Se eu precisar de ajuda de Retoxu, eu vou pedir sim. Vai pedir. Mas não precisa ter padilha aí. Tem seu João Caveira. João Caveira é rápido pra isso, hein? É rápido. É rápido. Pra o quê? Pro financeiro? Sim. Entendi. Você quer trabalhar, peça pra João Caveira. Faça o padre dele. Peça pra João Caveira. João Caveira trabalha rápido nessas coisas. Entendendo? Certo. E tem muita gente que fala, pô, eu já trabalho o maior tempo com esse Exu, tal, tal, tal. Eu peço as coisas, eu não sou atendida. A pessoa vê do jeito que é pedido, né? Precisa? Claro, caralho. É, a pessoa não é reconhecida por Exu, começa por aí. O senhor falou no começo. E tá querendo muito? Então dá muito, porque Exu tem que ter a força necessária pra te atender daquele pedido lá. Eu quero é do outro fumador, moço. Ah, vou pegar aqui pro senhor. Se quer muito, dá muito. a demanda exige muito, pode dar mais, cara. E se eu quiser, por exemplo, uma pessoa quiser fazer uma entrega pro senhor e não tem necessidade de pedir nada não, só por amizade mesmo. Ai, moço. Tu pode fazer, mas tu pode pelo menos falar alguma groselha lá pra nós, né? Que quer dizer isso? Ai, juro, sei o quê. Me acompanha nos meus caminhos, me defenda nada que de ruim aconteça, me dê caminho. Tu não precisa, eixo, eu quero isso, eu quero aquilo, eixo, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah. Eixo, trabalha na base de troca, na lei da causa e efeito. É um agente muito rápido. Então, tu dá, tu pede. O mais humilde que for o teu pedido, que tu peça espiritualidade. Meu filho muito pede aqui, Exu, me dê espiritualidade, tá? Me dê força na espiritualidade, me acompanhe. Apareça na sua essência, na sua natureza, mais forte que seja. Traga sua espiritualidade para dentro dessa casa. Acompanhe os meninos na dificuldade. Me dê caminho, um segmento que eu quero seguir na espiritualidade. Tá? Não é toda hora que tu quer pedir, ah, eu quero a mulher mais gostosa do mundo, eu quero valores, eu quero números, eu quero isso, eu quero aquilo. Uma hora enche o saco isso aí também, né? Peça por você um pouco, né? Ficar pedindo números e valores, e mulher e aquilo outro. Fica olhando pra grama do vizinho. Vai se fuder, caralho. Pede as coisas que têm importância de verdade. Mas tu pode dar um agrado pro seu Exu, sim. Tá aqui, Exu, receba de braço aberto. Se eu errei, eu não sei, eu tô fazendo de boa intenção. Tá aqui a sua oferta, Exu tá aceitando, moço. Certo. Muitas pessoas falam que o número, quando se repete 3 vezes na casa dos 6, tem um significado. É certo isso? Caralho, isso aí eu não quero saber de 666, 666, número da besta. Pra mim não tem significado nenhum, moço. Não tem. Pra mim só tem significado aquilo que tá dentro do meu fundamento. Tá? Tu pode desenhar aqui cruz em ponta cabeça, é pentagrama do bode, é a porra que for. Não vai ter a porra significado nenhum. Pra mim, dentro do contexto que maneiro que eu sigo da linha, não vai ter. Pode ser que pra outras pessoas tenha alguma coisa. Psicologicamente ou verdadeiramente, aí eu não sei te dizer. Claro. Mas isso aí eu não posso te falar, não. Eu acho que isso aí é uma coisa muito superficial, esse número 666. Coisa da Bíblia, pode ser assim. Superstição alimentada pelas pessoas pra colocar medo, às vezes? Olha, moço, tu acredita naquilo que tu quer, né? Aí vai de você. Mas isso aí não tem ligação nenhuma com o culto que maneiro, não. Não. Não, senhor. Tá certo. Senhor Exu, na Quimbanda, a Pombogira e o Exu têm a força igual? Com certeza, cara. Pombogira tem a força, mesmo a força que Exu. Agora, como eu já te falei, cada qual trabalha na sua finalidade. Uns podem ser pro financeiro, outros podem ser pro afetivo, outros podem ser para atacar, outros podem ser para derrubar, defender. Cada um tem seu qual. Mas é tudo por de Exu. Não tem nada a ver. Isso não, o nome Pombogira não diminui nem aumenta. Tá. Tem nada. Nas minhas caminhadas, eu já ouvi dizer que o Exu, ele pode muito bem ficar com ciúme de alguém e querer bem aquela pessoa e proteger, que quando alguém vem e faz maldade para ela, o Exu toma as dores. Acontece isso? Vai acontecer, sim. Exu tem ciúme, sim. Tem? Oh, caralho. Exu vai tomar suas dores sim. Se alguma coisa não faz bem pra tu, não vai fazer bem pra teu Exu, tá entendendo? Os sentimentos são equivalentes, iguais. Não tá bom pra tu, não tá bom pra Exu, moço. Depende da situação que for feita. Vamos dizer, uma pessoa vai e rouba a mulher do seu cavalo. Sem ela querer nem nada. Vai lá e estupra ela, por exemplo. E como é que o senhor enxerga isso? O senhor toma as dor? Primeiro, Exu tá aí pra defender dessas coisas que acontecer. Já pra não acontecer. Com certeza, caralho. Tá? Esse assunto, essa sua pergunta aí também, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Imaginar isso é pra acabar. Ah, mas acontece, pô. Acontece. É, tu quer foder mesmo. Não, mas é bom, porque é uma situação do extremo. Mas vamos dizer assim, alguém vai lá e rouba a mãe dele, vá. Pra suavizar o negócio. É, mas daí que se foda. Né? Ah, daí então, viu? Não é um exemplo bom, tem que ser a namorada mesmo. Tudo tem seu porquê, né, moço? Tá. Tudo tem seu porquê. Aí precisa ver o que... Cada situação. Por que foi. Tá? Tá. Mas basta saber que Exu toma sim as dores. Com certeza, caralho. Exu toma as dores sim. Exu tá aí pra impedir essas coisas. Ah, moço. Exu, tudo que for pra trazer... Se alguém quiser demandar ou te atacar, Exu tá aí pra defender. Agora, se você comprar barulho e trazer pra Exu resolver, aí já é diferente. Comprar barulho. É lógico, porra. Você vai se meter nas tribas e vai falar, ô meu Exu, olha a bomba que eu trouxe pra tu resolver aqui, ó, vai resolver o caralho. Exu tá pra te defender das presepadas que os outros querem te pregar. Não tá aqui pra resolver os barulhos e os problemas que tu traz pra você mesmo. Tu trouxe, então cadê? Tu vai levar de volta. Mas tu vai levar de volta mesmo, que quem mandou tu trazer, caralho. Porque tu tem um bom senso do que é certo e o que é errado. Agora esse tipo de pergunta que tu fez já é mais... é complicado eu te responder, né? Porque cada caso é bem específico. Tem toda uma série de eventos, né? Que levam aqui. Como tu vai explicar tanta crueldade que tem nesse mundo? Quanta pessoa boa não se fala na mão do filho da puta por aí? Isso. Seja assassinado, seja roubo, seja estupro, seja porra que for. Como vai explicar isso aí? Realmente. Tu quer que eu explique? Eu tô fora. Não, mas assim, não explicar o porquê acontece, mas o senhor... já explicou uma coisa, vocês tomam as dores sim e vão atrás e cobram. Toma sim. Tá certo. Toma é isso que eu queria saber. E vai se fuder. Pra não resolver o problema do menino, mas vai atrasar o outro lá. Sim, vai sim. Vai tomar no cu. Claro, claro. Nossa, a gente faz muito pouca noção de quem é Exu verdadeiramente, né? Exu não tem problema, nem vou ter peso na consciência de cobrar ninguém, não. Eu vou lá e fazer com muita vontade. Vai tomar, se vier aqui de má fé, pisar aqui, eu vier aprontar no terreiro. É. No chão que Exu pisa, que o menino pisa, vai dançar. E vai dançar é bonito, viu? Não vai saber nem o que foi, mas vai dançar. Ah, mas vai dançar, viu? O senhor já fez isso alguma vez com alguém? Eu já sei, claro que já, cara. O senhor pode contar como foi a situação, o que aconteceu, sem dar nome a ninguém? Eu não posso contar a situação ou dar nome, mas eu tô te falando que eu já fiz. E se precisar, eu faço de novo. Claro, caralho. Não tem problema, não. Ele não vai nem saber que é. Então, quando a mãe de alguém diz assim, olha, você não vai para Umbanda não, meu filho, você vai lidar com Exu, depois é muita responsabilidade, ela tá certa? Tá certa por quê, cara? Não, eu digo, ela não tá certa de dizer que lidar com Exu é muita responsabilidade? Moço, quem sabe o que é certo pra tu ou não é você, tá? Tu vai entender que tua mãe se preocupa com você e tá falando aquilo De coração. de boa intenção, Sim, exatamente. sim. Sim. Mas sabe, não pode aceitar, tu vai frequentar. Pô, quantos que não estão aí, são pai de santo, são quimbandeiro, são médio. Se é uma porra que for, e tá aí contra a vontade dos outros, matar. Mas calma, dê tempo, vai ver que não é tudo isso. Confia, tu sabe dentro de você. Ó, vou te falar uma coisa, hein? Eita. Meu filho chega, ó, mãe. Eu sou quimbandeiro, eu sou isso, aqui é a porra. Não sei se ela vai gostar muito, né? Não tem problema também, né? Não tem? Eu não vejo problema nisso, né, moço? É, mas ele é de maior, né? Quando é de menor, daí não dá, né? Mas, ó, vou te falar. A pessoa, quando é de pouca idade, ela já tem que estar num caminho, numa missão muito forte para se encontrar nesse meio, entendeu? E tem pessoas que começam cedo, sim. Tem. E não adianta a mãe pôr botinho, pôr a porra que for, que não vai. Não tem, moço, não tem acordo, moço. Ele vai dar a volta, ele vai desviar, ele vai fazer por trás, ele vai fazer escondido, até engolir, entender. Mas não tem como. Isso não é só em Quimbanda, é qualquer coisa Qualquer que a coisa. pessoa escolhe pra vida. Claro. Seu Exu, a gente já gravou 2 horas e bastante. Já são quase 3 horas da manhã. O seu médium, é natural que ele tenha o cansaço no corpo, mesmo o senhor estando incorporado? Olha, moço, qualquer corpo físico material exige um cansaço e um desgaste. Tá entendendo? Sim. Eu tô falando, é. Isso exige um esforço, sim. Eu tô usando do mecanismo do menino pra me manifestar aqui. Tá entendendo? Tá. Pode ser que agora eu fale pra você e fique aqui quantas horas eu quiser. Mas ele vai sentir um pouquinho de cansaço. Isso não é só que o pai, ô, cara, o Exu veio ali, ficou cansado. Não, se tu tem um dia de trabalho árduo e difícil, tu vai cansar também. Tá entendendo? Isso influencia, pô. Tudo influencia, né? Claro. E quanto à bebida, é verdade que o Exu leva? Leva sim. É verdade. É lógico, cara. O que eu mais gosto não vou levar. Mas eu tô falando em um sentido. Leva sim, moço. Leva. Quem tá bebendo aqui é Exu. Não é o moço, não. Não. Exu é que tá em terra aqui. Tá entendendo? Certo. Quem tá aqui em terra é Tata Caveira. Fumando, bebendo, falando com tu. Tá certo. Tá? Tá. E eu levo sim. Leva. Tá entendendo? Sim. Eu uso isso pra trabalhar, pra me manifestar. E eu levo sim. E eu vou levar. E nós podemos dar mais um pouco de sequência aqui. E já vamos embora. Tá bom. Quando o senhor quiser achar que. O senhor já disse que daí eu já peço ao senhor a mensagem final. Então, o que, que o senhor recomenda a quem caminha na Umbanda e agora viu um pouco do que é a Quimbanda, o senhor falou um pouco mais e quer entender melhor do Exu dele, da manifestação do Exu dele na Quimbanda? Moço, a Exu e com entidades maravilhosas de baianos, marinhos, preto velho, caboclo, sim, qualquer alma que se manifeste lá. Sim. A Umbanda é um culto antigo e humilde, porque começou humildemente em terras pequenas, de chão batido. Aí vai da pessoa, da afinidade que ela tem com o culto quimbandeiro, ou até mesmo com a essência de Exu. Uhum. Tem pessoas que carregam a ser Exu, mas não tem tanta afinidade com o Exu. Uhum. Às vezes é mais com o preto velho, com o caboclo. É. Se pessoa busca o interesse quimbandeiro, uhum, eu não vejo mal nenhum em seguir, procurar um auxílio no culto quimbandeiro. Isso a pessoa vai sentir e os guias vão instruir a casa que é melhor ela seguir, onde é melhor ela ficar, tá entendendo? Sim. Tu tem que seguir a sua vontade. Não faça a vontade dos outros. Se é na quimbanda que tu quer seguir, vai em frente, faça sua quimbanda. Dê continuidade no seu culto quimbandeiro. Se é na umbanda que tu quer ficar, vai em frente, firma a sua cabeça. Seja candomblé, seja catimbó, seja jurema de umbanda, quimbanda, o que for. Tá tudo uma ligada na outra, depende do culto e das regras e do fundamento. Às vezes pode ter a ver, às vezes não. Tu vai sentir o que é melhor pra você. Agora, se tu ficar indo nas ondas dos outros, tu não vai se encontrar. Tu vai sentir aquele vazio. Uma hora tu vai procurar sim o que é melhor pra tu na sua caminhada espiritual. Uhum. Seja na esquerda, seja na direita. Tu vai saber qual que é. O que fazer, as pessoas sentem, sabe? Tá. Se tu for fazer pelos outros, amigo, eu sinto muito. Se tu não faz por você, Exu não vai fazer, ninguém vai fazer. Dê continuidade, seja firme naquilo que tu quer. A hora é agora, agarre com força. Sabe? Uhum. Não dê ouvidos. Siga aquilo que tu quer, seu coração, sua mente. Sua espiritualidade vai gritar, vai te sufocar dentro de você. Eita. Se for pra ser quimbanda, se for pra ser umbanda, se for pra ser o que for, tu vai sentir, tu não vai aguentar a pressão, tu vai procurar o lugar onde você vai se encontrar, tá entendendo? Certo. Claro. Sim. Então, o senhor recomenda para as pessoas que a quimbanda também oferece perigos para quem é descabeçado e vai atrás? Como assim, moço? Às vezes o senhor recomenda dizer assim, que as pessoas não procurem a umbanda sem saber das suas consequências, a quimbanda? Ou o senhor acha que todo mundo pode chegar na quimbanda e pedir o que quiser, que está fazendo? Não é bem assim. Ah. As pessoas não estão nem aí. As pessoas querem prazer imediato, resolver aquilo na hora que elas querem. Mas deixa quebrar a cara, deixa se foder, ou pelo contrário, deixa acontecer, deixa prosperar, tá entendendo? Uhum. É assim que é. Isso vai ser posto à prova na vida dela, tá? Entendi. Vai querer brincar ali, se fuder vai sair fora, não vai nem aparecer mais. Claro. Ou seja, vocês colocam as pessoas de frente com os fantasmas delas, só avançam o processo que aquilo ia se manifestar. É isso? Pode ser. Uhum. Entendi. Quem é vai ficar, não vai arredar o pé. Quem veio aqui não tá de brincadeira, não tá pra satisfazer prazer imediato. Culto quimbandeiro é muito mais que isso, tá bom? Se você tá aqui entregue a quimbanda, é porque tu tá de coração, tá? Não é porque aqui não tem um homem de braço aberto, claro, que a pessoa não tá ligada. emocionalmente, espiritualmente, com alguma coisa, entendeu? Tá. Quem não é da religião deve temer um quimbandeiro? Por exemplo, a pessoa vai numa balada e esbarra num quimbandeiro. Aí é bom esbarrar em qualquer um, menos num quimbandeiro. Deve-se temer um quimbandeiro? Eu não digo nesse sentido esbarrar, que é quimbandeiro. Mas sabe onde tá pisando. Ah. Tu já sabe, de longe, quimbandeiro. É que bandeiro, geralmente as pessoas que estão ligadas a uma egrégora espiritual, seja de umbanda, que em banda oração, estão um pouco se fudendo se o outro vai esbarrar nos outros. A importância deles é muito maior que isso aí, que essa coisa superficial, essa guerra de ego, que esse mundo artificial e ilusório que eles vivem. Já passaram disso. Já está numa caminhada mais avançada, tá entendendo? Tá. Espiritualidade é muito mais que isso. Tá? Tá. Mas depende do que bandeiro, tu vai se fuder. Ele vai jogar feitiço, não sei se não vai ver só. E como é que a gente faz para fechar o corpo contra um quimbandeiro? Eita, que pariu. Te responder isso, hein? Por que, seu Exu? Fechar o corpo contra o quimbandeiro. É, ué. Puta, não sei se vai funcionar, né, ué? O senhor não sabe se vai funcionar, não? Aí pagar pra ver, né? Vai lá onde eles falam que vai fechar e ver se resolve. Eu não tô falando que a quimbandeira é a mais poderosa. Tá? Tá. Nem que há menos, nem que há mais. Se firme naquilo que tu quer. Não fique preocupado em fechar o corpo contra isso, contra aquilo. Isso aí é besteira, homem. Segue aquilo que tu quer. Se é umbanda, que manda candomblé. Se é boa que for, qualquer uma. Esqueça as outras, siga aquilo lá. Procure conhecimento. Não discrimine, não fale mal de nenhuma. Faça o seu. Abre mão do que tu não sabe. Tu quer seguir aquilo, aprenda aquilo e fale somente naquilo. Cala a boca com o resto. Não é, não cabe a você ficar falando merda dos outros. Fica quieto na sua, caralho. Faz o seu, a sua é essa, daquele é aquele. Então fica bonzinho, respeita do outro, não fala bosta. Não fecha corpo, fica na sua, bem na mãe, que não vai acontecer a porra nenhuma. Nossa. As pessoas às vezes até pensam, nossa, mas se fosse só isso, é tão fácil de seguir, mas por que que não segue, né? É que as pessoas pensam. As pessoas acham que pensam, mas nem pensar elas pensam. Né? Claro, Exu. Seu Exu, o senhor quer passar uma... Tem alguma pergunta que eu fiz, que eu não fiz, um assunto que o senhor gostaria de tratar a respeito da quimbanda ou qualquer coisa? Ou tá suficiente pro senhor? Vai atrás, corre atrás, vai se informar, faz as coisas do jeito que você acha que tem que ser. Aqui ficou a mensagem de Caveira. Caveira vai seguir. Sim. Caveira vai se embora. Tá certo. Não fale mal daquilo que tu não conhece. Respeite todas as bandas. Que banda, um banda, qualquer banda. Certo. Se encontre na sua banda. Tá certo, seu Exu. Claro, esse Exu. Então o senhor vai agora desincorporar do aparelho? O senhor acha que se eu acender a luz lá fora atrapalha o senhor de ir embora? Espera eu ir embora. Tá bom. Boa noite, senhor. Boa noite. Gratidão, seu Exu. Gratidão por Exu. Senhor Carlos Souza? Opa! O senhor já está de volta? Sim, senhor. Eu posso falar um minuto com o senhor? Pode sim. É, onde, o senhor talvez acender um pouco a luz só para a gente ver melhor. Pode ser? Ah, muito bom. Então, como é que o senhor está se sentindo agora, depois do trabalho com a entidade? Pô, tô com gratidão, né? É que eu sempre tenho a gratidão, né, meu? Uhum. Poder receber... Deixa o Tata Caveira aqui, né? Uhum. É gratidão porque eu gosto mesmo, né? Uhum. É uma entidade que eu tenho... Muita afinidade, eu gosto mesmo, né? Pra mim é um prazer pôr em terra. Qualquer pessoa, qualquer assunto destinado a Exu, tudo isso que tem aqui, né? Uhum. Com certeza é por eles, né? Mas se não fosse eu também não teria nada disso, né? Claro, seu esforço, dedicação, né? É. Deus é o meu cuido, né? Eu quero, eu tenho, né? Meu chão é chão de Exu, né? As pessoas falam, Exu em casa não é bom. Minha casa é casa de Exu, cara, não tem essa. Exu mora aqui comigo, Exu come no meu chão, uhum. Exu come aqui junto comigo, tá junto comigo. Tamo junto, Exu com Bagira, Beelzebú, Lucifer, quem banda aqui é nós. Graças a Deus. Obrigado aí pela presença. Muito obrigado pelo seu esforço. Você está acordado desde que hora hoje? Hoje eu acordei para trabalhar 8 horas da manhã. Oh, meu pai, são 3 horas, você não descansou. Não tem problema. Para mim é um prazer estar aqui te receber, cara. O maior prazer ainda é trabalhar com o povo de Exu. Oh. Eu não vou mexer em nada hoje, deixa queimar as velas. Tá. Segunda-feira eu faço uma obrigação aí com eles aí. Uhum. E a gente vê o que tem pra fazer, tá? Tá certo. Agradecer pela presença aí. Agradecer todo mundo. Uhum. As pessoas que me apoiam direto ou indiretamente na Quimbanda. Uhum. Não preciso citar nomes, né? Uhum. Mas eu sei muito bem quem é. Obrigado, seu Tata Caveira, Pombagira Maria Padilha, Pombagira Rainha, João Caveira. Qualquer show que queira estar presente aqui nesse momento. Sabe o povo da Quimbanda, sabe qualquer banda. Que assim seja. Eu gostaria que o senhor começasse respondendo se o fato de ele aceitar trabalho para maldade e o senhor pegar e fazer e dar conta mesmo isso acontecer, se a hora que ele morrer ele não vai para um brau, não vai para o inferno. Ah, mas daqui a pouco, peraí, daqui a pouco o senhor... Essa eu vou responder agora. Tu pode distribuir balinha de jujuba que tu vai para um brau, fio. Que isso? Tu pode andar de cor de rosa. Dando cesta básica aí que tu vai tomar no seu cu, lá no brau. Não é injusto isso? Injusto por quê, caralho? O outro fez o mal, o outro fez o bem. Os dois vão parar no brau. Ai, moço. Ai, tu vai tomar no cu, tu se liga. Tô falando. Você, na sua inocência mais pura, tu acha que tu é só bondade? Não. Tu é só bonzinho? Uhum. Hã? Não. Vai buscar lá no teu fundo. Você mija água benta, caralho? Não.